Feitos pra sonhar, emoções existem pra sentir. Coração foi feito para amar e jamais odiar, pra se sentir feliz. São tremendas minhas emoções, me sinto em regiões celestiais. Parece delírio, mas não é. Eu sinto pela fé que eu nasci pra te adorar. Te adorando vou vivendo, vivendo e te adorando. O meu coração bate apressado, fico todo emocionado quando alguém fala teu nome. Representa liberdade para mim, o teu nome, meu Jesus. Representa um passaporte carimbado para entrar no céu de luz. Sonhador de sonho multicor apaixonado, sonho que não se pode sonhar e sofre a sua dor calado. São tremendas minhas emoções, me sinto em regiões celestiais. Parece delírio, mas não é. Eu sinto pela fé que eu nasci pra te adorar. Te adorando vou vivendo, vivendo e te adorando. O meu coração bate apressado, fico todo emocionado quando alguém fala teu nome. Representa liberdade para mim, o teu nome, meu Jesus. Representa o passaporte carimbado para entrar no céu de luz. Sonhos foram feitos para sonhar.